E eu pergunto, quem é Deus? Sabe onde vocês vão comprar as coisas para a saúde? Como chama? Farmácia. Farmácia. Você chega lá e diz assim, eu quero um remédio. Muito bem. É pomada, é pílula, é comprimido, é líquido. Como é esse remédio? Deus é a mesma coisa. Eu quero Deus. Como você quer esse Deus? Você quer ir no budismo? Você quer ir no hinduísmo? Você quer ir no xamanismo? Você quer ir na Umbanda? Você quer ir no islamismo? Onde você deseja esse Deus? Ele vai estar. Porque todas as concepções religiosas é a mesma. Fraternidade, amor ao próximo. Não é isso? Todas, a base. O problema é que o amor ao próximo está dentro daquele círculo religioso que você está. Saiu desse aqui? Não, esse próximo aqui é de outra religião, então não posso gostar dele. Então o amor ao próximo já ficou obsoleto. Claro. Senhor Exu, o que, que o ser humano pode saber a respeito de magia negra? Magia negra. Magia não tem cor. Ela é magia. Energia. Energia. A partir de você manipulá-la, é que ela vai clarear. Clarear ou escurecer? Depende de você. Sim. Como você quer manejar essa energia? O senhor Exu pode mostrar isso? O senhor está fazendo? Estou muito feliz de estar aqui com o senhor, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Não há o que se agradecer. Nós entendemos o seguinte. Tudo dentro do universo é uma troca. Não é uma troca? Sim. Se você se sente feliz em estar aqui... A felicidade também é nossa de poder dizer alguma coisa, de alguma forma ser escutado. Isso não traz benefício só à minha casa, não. Benefício é amplo para qualquer casa que O entidade, seja qual for, se predisponha a dizer uma coisa. Sim, sim. O povo vive segredo. Isso não se fala, que não se comenta, isso não sei o que, isso não sei o que lá. E o que então se comenta? Aonde está determinado o que se pode dizer e o que não se pode dizer? Então, eu caio na conjectura de que quem faz os mistérios são vocês, não nós. Vocês criam os mistérios. Que eu não entendo por quê. Porque, oh meu Deus, a saúde de vocês. Que assim seja. Tomar um chá para continuar a história. O povo nessa terra se apega a algumas coisas que eu não entendo. Os mistérios. É como se cada vez que uma entidade chegasse em terra, tivesse que acontecer alguma coisa sobrenatural. Exu vai vir, então vai rachar o chão e debaixo da terra surge. Louco. A razão de entidade aqui nessa terra, primeira, primordial, mostrar a vocês que depois dessa curta existência de vocês nesse plano, existe uma outra. Essa outra, fracionada em vários pontos. Toda entidade que vocês conhecem já andou por essa terra, já viveu, já encarnou, já reencarnou, já desencarnou. Cada uma hoje executa a sua atividade no plano astral, tentando, primeiro, melhorar os médiums que permitem a nossa vinculação com esse plano. Primeira coisa, não adianta você querer arrumar os outros como entidades se você não arrumou o teu. Você já começou fazendo errado. Se você não arrumou tua própria casa, como é que você quer arrumar a casa dos outros? Ou ajudar os outros a se ajudar? Você não ajudou. Você não deu sustentação ao próprio médium que você tem. Mas você acha, como entidade, que você vai arrumar a vida dos outros? Não entendi essa entidade. Entendo a entidade que primeiro zela pela sua matéria. Essa entidade tem. Mostrar a vocês aqui, de pronto, que depois dessa vidinha dos seis tem outra. Ação e reação, causa e efeito, pesam. Pesam. E muito. Tudo o que vocês hoje fazem ao seu semelhante, tenho certeza, pesa. Ah, mas eu faço bem para tanta gente e não recebo nada de volta. Talvez porque você já esteja dando com essa, esperando receber com essa. Sim, senhor. Você não está fazendo abnegadamente. Não. Você está fazendo com o interesse de ser muito bem visto pelos seus atos, ser elogiado, porque você é uma boa pessoa. E, se possível, quem sabe, não der nenhuma dificuldade, receber alguma recompensa de volta. O que você faz, faça. Primeiro, porque a tua consciência, teu coração, tua alma se sentiu bem fazendo. Aí já está a recompensa, acabou o problema. O prazer, a paz, a alegria do ato que você praticou já foi teu pagamento. Que vem depois, meu amigo, é pura consequência. Eu com Exu estendei a mão cedo, esperando que o astral, vendo essa minha atitude maravilhosa, vá me recompensar. Posso jogar meu bengala lá fora que não vai recompensar nada. Nada. O que você faz já almejando alguma coisa dentro da espiritualidade, você já começou perdendo. Muitos nessa terra têm um problema sério. Tentar ludibriar, enganar espiritualidade. Eu vou lá e vou contar uma história triste pro Exu. Conte. Qual é o problema? Você quer mentir pra mim? Qual é o problema? Eu tenho ouvido, escuta. Você não tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pra você. Você está enganando a você e perdendo um precioso tempo que você poderia usar em benefício próprio. Ou acha que tudo que nós escutamos da boca do povo nessa terra, imediatamente nós vamos sair correndo atrás e resolver o problema? Não. Eu não estou aqui para resolver o problema de ninguém. Eu posso aconselhar. Posso dizer aonde você está cometendo falhas com você. Corrigir as falhas vai do seu livre-arbítrio, da sua sabedoria, do seu querer evoluir ou não. Exu me deu um caminho. Não. Posso colocar você em vibração com pessoas da mesma faixa que podem, junto a você, encaminhar a sua vida. Andar o caminho para você, eu não posso. Não posso ser feliz por você, respirar por você, comer por você, amar por você, não posso. Quem vai fazer a sua vida ser boa é as suas atitudes. É você com você. E o primeiro passo, opinião minha. Primeiro chamo o Yaki. Opinião, primeira coisa, tira da tua vida a mentira. Tira. Desconheça essa palavra. Por pior que seja, por mais dura que seja, mais ofensiva que seja, ponha a verdade. Que você tenha que olhar para a pessoa à sua frente e dizer verdadeiramente: você me incomoda nas suas atitudes. Essa pessoa pode dizer tudo de você, menos que você não é franco. A franqueza, a honestidade, a sinceridade. Quando tomam a frente, todo o resto torna-se fácil. Simples. A pior coisa, você não gosta dele, mas pela frente, alisa, abraça, sorri, ele vira as costas. Você vergonhosamente, mentirosamente, atira a pedra. Você foi honesto com você? Não, senhor. Você já começou falhando, não com ele, mas com você. Você mentiu para você, diante de todos. Você não foi honesto. Quantas vezes? Deus. Já assisti a cena. Não sei o que aquele médico vem fazer aqui. Mas foi você que convidou ele para vir. Só para fazer número na tua casa. Para encher a tua casa. Para que a tua festa esteja repleta de gente. Você está mentindo para quem? Para ele ou para você mesmo? Esse, para mim, é o primeiro passo. A verdade. Segundo, não seja apressado em julgar o teu próximo. Não seja. Vocês usam uma frase que eu acho interessante. Meu santo não gostou do dele. Desde quando o santo não gosta de santo? Vocês dizem, né? Meu santo não cruzou com o dele. Lembra isso? Santo agora é cachorro para cruzar com o outro. Eita. Não. Sim. Não. Vocês leem o livro pela capa. Julgam uma pessoa, o ser humano, sem conhecer o seu interior. Pega ladrão! Você já parou para analisar a vida dessa cena? Aquele que mata e rouba pelo prazer de matar e roubar. Concordo. Mas imagine você numa situação, no tempo dos seis aqui, 2 anos, 1 ano e pouco, sem isso aqui, porque você não arruma trabalho, nem um tijolo para ajudar a colocar numa parede, você consegue arrumar para ganhar alguma coisa. Vocês já viram isso, tá cheio aí, não é verdade? Sim, senhor. Aí tu chega em tua tapera, vem lá, 3 por mim. E olha para você e diz, vai, tô com fome. Digam-me, à luz da verdade, se vocês forem àquele lugar grande que vende comida, como diz, mercado. É. Chega lá e diga, tenho 3 por mim, os 3 estão com fome, me arruma um pouco de arroz, um pouco de feijão. Qual é a resposta que vocês vão ter? Claro que sim, arrumo. De 1000 você vai tirar 1 que vai dizer sim, claro. Ah, entendi, claro. Mas eu disse, não posso, eu só trabalho aqui. Ah. Fala com fulano. E muitas vezes você, no seu desespero paterno, você vai entrar lá dentro, põe um saco de pão. E no seu desespero você roubou o saco de pão. Você é ruim? Não. Mas todos vão ver o livro pela capa. Fulano entrou lá e roubou. Mas ninguém trocou o papel com tu. Roubar é correto? Não, não é correto. Nem um pouco. Roubar não é correto. Mas no desespero tu deixa teu filho com fome. Tu faz qualquer coisa. Obviamente você vai pagar pelo ato cometido. Isso indubitavelmente. Cada ato, cada ação exige uma reação. Não estou aqui dando aval para ninguém sair por aí roubando comida na casa dos outros, não. Estou dizendo que leva cada um a cometer atos que cometem. Então, antes que vocês julguem as pessoas pelos atos que elas cometem, procure antes conhecer a pessoa, a vida, o momento, a dor, a tristeza, a dificuldade. Aí você julga. Ah, aquele ali usa uns panos no corpo, bom. Deve ser boa gente. Rouba tua beleza. Aquele ali. Sei, chora. Aquela percata no pé dele. Não sei. Trabalha de sol a sol, sustenta a família, não pede nada a ninguém. Não leiam o livro pela capa. Não julguem o semelhante de vocês. Se vocês fossem tão bons assim para julgar os outros, vocês não estariam vivendo no mesmo plano que ele. Vocês andam pela mesma rua que ele anda, passa pela mesma encruzilhada que ele passa. Respiram o mesmo ar que ele respira. Ah, mas eu tenho mais dinheiro que ele. É. Leva no caixão, quero ver. O senhor disse leva no caixão que eu quero ver? Leva todos os bens. Você angariou nessa vida e te fez melhor que o teu semelhante no caixão. Leva. Se você levar e conseguir usar do outro lado, ah, vou dizer que você é muito melhor do que ele. Vou. Porque até hoje não conheço ninguém que conseguiu. Terceira coisa. Procurem. Tentem. Levar para a vida de vocês os ensinamentos da espiritualidade. Não estou falando para ninguém virar santo, sair por aí distribuindo perdão, abraços. Não, não é isso. Não é isso que vai fazer você melhor, não. Não. Mas começa a se desapegar de coisinha que não vai ajudar a tua elevação, nem moral, nem espiritual, nem física, nem intelectual, não vai te ajudar em nada. Para! Vocês têm umas mania. Reparar na vida do outro, no que o outro comprou, como o outro se perdeu, se fudeu, como o outro se deu bem. E você? Você está preocupado com a tua elevação? Você está preocupado com o que você está aprendendo? Com o que você está evoluindo? Não. Você está preocupado com o cidadão que está do teu lado. Com o que ele está fazendo. Vai lhe incorporar mal. Vai, ele não sabe nada. Vai, e você? Você já atingiu esse patamar de sabedoria para poder observar e julgar a mediunidade dos outros, a vida dos outros, o particular dos outros? Então você realmente cai naquele ditado de vocês. Dois caixão, um pro corpo, mais um para língua, né? É. Procure a evolução, procura a sabedoria, mas não procura aquela sabedoria ostentatória. Eu sei, você não sabe. Baixa a cabeça para mim. Isso não é sabedoria, isso é pedantismo. Isso é pedante. Sim. Quem sabe, divide o que sabe. E ensinando quem não sabe, aprende mais ainda. Porque às vezes quando você vai dizer aquilo que você tem certeza que você sabe, você repensa aquilo que você acha que sabe. Fala, opa, pera um pouquinho. Eu não tinha observado isso. E você acrescenta mais um pouquinho. Sabedoria não ocupa espaço. Moral não ocupa espaço. Alegria não ocupa espaço. Respeito, muito menos. Mas, já falei demais. E o senhor, o que, que o senhor quer para tentar conversar? Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor e qual foi a maior lição que o senhor levou da última encarnação? Meu nome... Me alcunha, tranca-rua de sete encruzilhadas, ou tranca-rua de bar. A minha, ó decepção, isso já faz, já ficou até nas areias do passado, é a traição. Não a traição física, mulher, homem, não. Mas a traição da língua, a traição do coração, a traição da amizade. Essa é a grande traição. essa foi, talvez, a mágoa. Palavra dos seis que eu mais carreguei durante muito tempo. Hoje, eu a entendo de outro jeito. Eu entendo isso, infelizmente, como uma atitude humana. Vocês não são fiéis. Infelizmente, a maioria de vocês, não falo a minoria é uma história, a maioria é outra. A maioria, por um exemplo, tem aquele negócio de vocês vão casar, estão lá diante do sacerdote, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Eu e você, você e eu e ninguém no meio. Passou três vezes, o cidadão já está saindo com a vizinha. Onde ficou o juramento? Nossa. Uma coisa que se quebra como casca de ovo. Momentâneo. Você não respeitou aquela pessoa na sua frente. Mas pode ser o inverso também. A mulher que já está saindo com o vizinho também. Não respeitou. Vocês traem, quebram promessas com uma facilidade estonteante. Mas vocês vão melhorar. Ah, vocês têm tempo. A cada evolução vocês vão melhorando. Ou piorando. O que mais, amiguinho? Seu Tranca-Ruas. O senhor acende aqui para luz. Me peço. Qual é o melhor, o maior engano que o senhor vê que as pessoas fazem ao buscar definir Exu, sobretudo aquelas que têm medo ou não conhecem? Ah. Exu. Primeiro engano sobre que nós vamos matar, que nós vamos trucidar, que nós vamos esfolar. Não vamos nada. Agora, se você disser que nós vamos dar corda pro papagaio e depois vamos puxar, ah, vamos. Nós só temos uma coisa a nosso favor, digamos. Nós temos o dom de pegar o espelho e colocar ele para que você olhe para você mesmo dentro de você. Uhum. Uma vez que você olha para dentro de você, você mesmo se cobra. Você vira causa e efeito de você mesmo. Não precisamos dessa coisa de bater em alguém. Não. Você se bate sozinho. Nós só apresentamos a nota promissória. Você está devendo isso aqui. Como você quer pagar o que você fez ao seu semelhante? A escolha da forma de pagamento é sua. Você causou a ação, então você está prontinho para receber a reação. Nós somente fazemos com que o movimento haja. Isso é nosso. Nos foi dado o direito de exercer o movimento de ação e reação, lei de retorno. Nos cabe apenas colocarmos a lei em uso. Nada mais. Minha sessão, o que vocês chamam de luz, pra que que eu vou perder o patamar que eu tô matando um, esfolando o outro? Eu? Não. Não, eu. Exu, se essa dita umbanda de vocês fosse, como se diz, quartel, um quartel, quem tava lá na frente com as armas na mão de nós? A nós cabe a segurança das portas. Para que aqueles que realmente incomodam, os negativos, os que umbam sem luz, os rabos de cruza, aqueles que já desencarnaram, não se conformam, não querem evoluir, continuam agarrados aos vícios da carne, aos vícios do mundo. Esse é o nosso problema. Só que vocês facilmente se compactuam com eles. Vocês adoram o vício. Vocês adoram o vício. Vocês adoram o vício da sexualidade. Vocês adoram o vício da bebida. Vocês adoram os vícios que o mundo propicia. Se enterram neles. E quando vocês estão na beira do buraco, Exu me ajuda. E nós levamos a fama. Nós somos os de diabo, os capeta, os ruins, os matadores. Nós. Nós. Não. Não. Não. Não ganho nada. Nada. Mandando nenhum de vocês perder seus dias, suas horas de vida com um umbigo encostado em balcão de boteco. Não. Digo a vocês, como já disse a muitos, para com isso. Para com isso. A manipulação da fumaça, do sangue vegetal é comigo. Para o teu corpo não faz bem. Vocês adoram. Nós somos os primeiros nessa corrente a fazer a abertura entre dois polos, físico e espiritual. Nós não permitimos que entidades, chamar de entidade, mas de baixa vibração, venham perturbar. Mas nós vamos lá e evitamos. Vocês vêm e abrem a frequência. Vocês são uma maravilha. Vocês são uma maravilha. E nós vamos lá. Como vocês lá, tronqueira, porteira, cadestum, cafua, lá vai nós. Se situa, põe bom, vai direitinho o cabala, põe direitinho as coisas, deixa tudo arrumado os portais. Agrupamos tudo. Chega vocês. Não segue o ritual como deveria ser. Não profere o que tem que proferir, não executa o que tem que executar, não dá sustentação àquilo que nós elaboramos. Resumindo, quem vai resolver o problema? Exu. Esses somos nós. E não cansando. Tenha paciência. Alguns dos nossos dizem, eu não tenho paciência. Só para fazer graça. Tem paciência, tem. Porque se não tivesse, já tinha virado as costas e ido embora faz tempo. Mas não está aqui ainda. Hoje fala, eu não tenho paciência. Amanhã está aqui de novo. Foi dada a missão. Foi dada. Não cumpri. Diga, meu menino, diga. Quando vocês se predispõem a vestir a roupagem de Exu, a incorporar uma religião, a defender outras religiões, qual é o objetivo no íntimo de cada um de vocês? Não. Existe um propósito pessoal que motiva? Se você observar, Exu, guardião, defensor, existem em todas. Todas as religiões existem. Não existe uma religião que não tenha o seu guardião. Aquele que é o defensor, que combate as trevas e tal, etc. Toda religião tem. Sim. Toda. Então, se for assim, Exu tem tudo quanto é canto. Vocês querem me chamar de quê? Defensor? Vocês querem me chamar de guardião? Vocês querem me chamar de Exu? Não me importa. Não me importa. Um lanceiro de Maria? Tem problema. O importante é nós temos uma missão determinada, pré-determinada e ordenada por um universo. Uhum. Um universo que foi gerado e criado em si por si. Que foi denominado, como vocês dizem, Deus. E eu pergunto, quem é Deus? Sabe onde vocês vão comprar as coisas para a saúde? Como chama? Farmácia. Farmácia. Você chega lá e diz assim, eu quero um remédio. Muito bem. É pomada, é pílula, é comprimido, é líquido. Como é esse remédio? Deus é a mesma coisa. Eu quero Deus. Como você quer esse Deus? Você quer ir no budismo? Você quer ir no hinduísmo? Você quer ir no xamanismo? Você quer ir na Umbanda? Você quer ir no islamismo? Onde você deseja esse Deus? Ele vai estar. Porque todas as concepções religiosas é a mesma. Fraternidade, amor ao próximo. Não é isso? Todas, a base. O problema é que o amor ao próximo está dentro daquele círculo religioso que você está. Saiu desse aqui? Não, esse próximo aqui é de outra religião, então não posso gostar dele. Então o amor ao próximo já ficou obsoleto. Claro. Deus. Vamos prestar atenção. Está escrito no livro. Foram criados a imagem e semelhança. Se você foi criado a imagem e semelhança de uma coisa, essa coisa é tão você quanto você é essa coisa. É lógica. Então, você é tão Deus quanto Deus é você. Deus te habita. Você é o principal templo dele. O problema é, você está respeitando esse templo? Não. Pior, você agride o templo do lado. Olha. Você agride o seu irmão. Você agride a criatura que também é gerada por Deus. Vocês não se reconhecem como criaturas geradas por um só. Vocês desperdiçam isso. É triste, mas vocês desperdiçam. Não sei. Exu aceita trabalho para maldade? Trabalho para quem? Maldade. Trabalho para maldade? Isso. Me diga uma coisa. O que é bom para mim é bom para você? Não, sim. O que é bom para você é bom para mim? Nem não. Sempre. Não. Muito bem. Só que é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Tudo é energia. Você concorda comigo? Sim, sim. Vamos colocar aqui a luz da verdade. Se vocês não concordarem comigo, vocês têm direito. Sim. Muito bem. Quando você procura o homem da capa branca, como é que chama ele? Médico. Você diz para ele, doutor, eu tô com uma dor assim. Ele te diz, faça isso. Concorda? Muito bem. Ele te dá os remédios e a forma correta de tomar. Você vai levar isso e vai usar. Não é assim? Sim, sim. Muito bem. Se você tomar o remédio do jeito direito, você sabe. Se você tomar do jeito errado, Você se intoxica e morre. Eu, como disse no começo, não estou aqui para julgar ninguém. O livre-arbítrio é de vocês, não é isso? Eu não julgo. Não me cabe esse julgamento. Como não cabe, Exu? Não sou Deus. Sou Exu. Não estou aqui para julgar. Exu! Qualquer Exu que você for no Éden e dizer Exu, eu quero que o meu vizinho quebre a perna. Primeira pergunta de Exu. Tem certeza que é isso que você quer? Quem é que quer? Eu ou você? É a pessoa que foi pedir. É isso que eu quero, Exu. Muito bem. Então você, observe a frase. Então você, faça isso, isso, isso. Quem vai fazer? Eu ou você? Uhum. Quem vai manipular a energia? Eu ou você? Quem foi o dono da ação e reação? Quem foi pedir? O que eu tenho com isso? Certo. Eu, numa comparação, guardando as proporções, eu só te dei a receita com o remédio, como você usou, meu amigo. O problema é seu. Você foi gerado com inteligência. Sabe o que é certo e o que é errado. Sabe. Sabe o que propicia benefício e malefício. Mas, via de regra, vocês têm que se limpar em alguma coisa. Ah, quem fez foi Exu, o tranca-rua que fez. Qual é a vela que eu acendi? Nenhuma. Nenhuma. Nenhum Exu. Tá aqui. Quem vai dar o passo é você. Responda pelo passo que você está dando. Porque ele não me cabe. Não me cabe. Agora tem um detalhe. Você foi levar isso tudo lá na encruzilhada, que funcionava meu portal, um portal de ligação. Isso é uma outra história. Sim. E o povo até hoje não entende muito bem. Meu portal de ligação, você foi lá, você sujou meu portal, você adulterou a energia do meu portal, né? Estabelecendo uma vontade pessoal sua. Quando você vem me pedir isso tudo, não sei como lá, estranca a rua, tem que... Se eu for lá na encruzilhada fazer isso tudo, você está de acordo? Isso você não me perguntou, né? Claro. Não. Você não perguntou. Se o senhor faria. A Sete Covas, você não perguntou. A Zé de Catacumba, você não perguntou a Veludo, você não perguntou a Marabô, você não perguntou a Giramundo, a Pinga Fogo, grande amigo, inclusive. Se ele estava de acordo com o negócio. Não, você já foi lá, pegou a receita e... Vamos lá. Mas você não perguntou pro dono da casa se ele estava de acordo e você mexeu os móveis dele. E aí? É. Realmente? Pensem. Com inteligência, as ações que vocês cometem. Umbanda, sabedoria. Diz a reza de vocês. A fé pela razão. Fé vazia. Problema. Fé com sabedoria. Elevação. Pensa. Diga lá, menina. Seu Exu, o senhor trouxe esse assunto à tona e podemos até explorar um pouco mais. O que é encruzilhada e como ela deve ser respeitada pelo encarnado? A encruzilhada. Encruzilhada, ponto de ligações entre dimensões. Quantas dimensões existem? Vocês colocaram em 7 dimensões. Foi o entendimento dado. 7 dimensões acima, 7 dimensões abaixo. Vamos por aí. 7 dimensões que se estendem à direita, 7 que se estendem à esquerda. Muito bem. Vamos expandir essa dimensão. Sim, sim. Vamos levá-la a um outro plano. Ao plano que sai desse plano. Vamos levá-la àquilo que, vamos dizer, as encruzilhadas astrais. Você tem entradas e saídas de mundos, submundos. Planos que estão se criando agora. Vou usar essa palavra, não gosto. Mais atrasados que esse plano. Não se julguem. Dentro desse universo todo, a única raça existente. Não se julguem. Não queiram que Deus ou o universo tenha gerado um mendiço tudo. Só vocês. Se vocês forem donos, só vocês, dessa primazia, olha, tirar o chapéu de vocês. Eu acho, simpaticamente, que seria hora do povo da Umbanda olhar um pouquinho mais à frente, parar de se contentar só com as cantigas que sabem, os cultos que realizam, e se sentarem com as entidades que têm e explorar mais, perguntar mais, saber mais. As encruzilhadas colocadas nesse plano se tornam modos, portões de ligação entre dois planos. Mas todo portão, todo portal, se passa o positivo, passa o negativo. Não há como ser evitado. Não há. Você abriu a porta. Entra o vento. Entra o sol. Você pode evitar o vento entrar? Não, senhor. Você pode evitar o raio do sol entrar? Não, senhor. Ele existe. Se for assim, vocês podem evitar o dia ou podem evitar a noite. Vocês podem evitar a lua ou podem evitar o sol. Não. Não existe. A confluência das energias, elas existem. O portal está. O portal existe. O problema é como você abre o portal. O problema é como você fecha o portal. O que você vai deixar nesse plano? O que você indica o caminho de volta para poder fechar esse portal? O que vocês esquecem é que vocês rezam cantando. Então, quando vocês começarem a fechar o culto de vocês, o trabalho de vocês, pensem no que vocês vão cantar para encerrar isso. Pensem no que vocês cantaram para abrir isto. E sentem-se mais com as entidades da casa dos seis. Conversa mais, explora mais sobre essa falada Luanda, sobre esse dito reino de Exu, sobre esses portais intermediários, primários. Explorem mais um pouquinho. Elementais, elementares. Forças transacionais. Vocês talvez descubram que o fundo do tacho é um pouco mais fundo do que vocês pensavam. Diga lá, meu menino. Seu Exu, o que o ser humano pode saber a respeito de magia negra? Magia negra. Vamos recorrer à história. A raça de vocês sempre uma escravizou a outra. Isso é um fato. Até hoje tem gente escravizando gente. Quando começou essa coisa, escravo pra cá, escravo pra lá, houve o povo do antigo mundo que foi lá na terra onde havia o povo dessa cor. Né? Negro. Isso. E o povo negro cultuava o quê? Orixá? Sim. Qual era a cor desse povo que cultuava orixá? Negro. Magia? Ah. Pela própria cor da pele. Entendi. Nossa. Tudo que virou negro daí pra frente, fudeu. Galinha preta, gato preto. Tudo que virou preto. Nossa, superstição, né? Magia não tem cor. Ela é magia. Energia. Energia. A partir de você manipulá-la, é que ela vai clarear ou escurecer. Clarear ou escurecer. Depende de você. Sim. Como você quer manejar essa energia? Para sua tal saúde, para o seu caminho, para a sua família, para a tua casa, de forma benfazeja. Ou prejudicar o seu semelhante, destruir uma relação, trazer malefícios, larvas astrais, a aura de alguém. Como você quer manejar a energia? Aí é o ponto. Me entendeu? Sim, senhor. Senhor Tranca-Ruas, quando a pessoa diz assim, não, lá em casa a gente só trabalha com Exu. Senhor. A gente toca lá, é quimbanda mesmo. E a gente consegue as coisas bem mais rápido porque a gente lida com sangue, né? E se prepara porque lá é um ambiente que é natural, é mercenário, né? E quem tá querendo alguma coisa antes do tempo tem mesmo que pagar bastante. Por que que os Exu na quimbanda às vezes tem essa colocação de que são mais fortes que na Umbanda? Primeira pergunta. Quem falou que é Exu? Eita. A partir do momento que você alimenta o negativo te serve. Que nome você vai dar pro negativo? Sete encruzilhada? Meia-noite? Por que que ele não vai se fazer passar por Exu se ele vai ganhar benefícios a gente dessa forma? Exu, meu povo, se vender por uma vela ou por um frango? Não. Meu povo não. Meu povo não se vende. Dizem que Exu é a sabedoria e a astúcia. Se eu sou astúcia, eu vou me vender. Não, senhor. Eu vou deixar você usar a minha energia e seu benefício se quem vai pagar o preço sou eu? É um péssimo acordo. Eu te ajudo. Mas quem fica com a conta pra pagar sou eu? Que inteligência é essa? Que luz é essa? Em troco do quê? Em troco do quê? Uma vela? Acredita-se que depois esse médium acaba ficando, depois do desencarne, subjugado a esses espíritos. A esses senhores De energia degradada? Sim. Você não criou um vínculo? Se aqui houve um vínculo, por que lá não? Os iguais se procuram. Claro. Você só vai pagar as contas que você deve. Você vai pagar as contas do seu vizinho? Não. As contas dele é dele. Agora, e se você vai embora sem nenhuma conta? Não, paguei como? Onde cobrar o quê? Agora, se na lei do karma, se na lei de retorno, você angariou, não deu tempo de pagar aqui? Não, vou lá de lá, tem mais um tempinho. Eu vou lá. O universo não tem pressa. A lei de causa e efeito de karma não tem pressa. Pra que pressa? Tudo vai ser cobrado. Tudo vai ser colocado no seu lugar. Vocês são engraçados. Vocês falam em paz, harmonia, felicidade. Vocês pintam o mundo todo de branco. Primeira oportunidade que vocês têm. Lá vem uma mentirinha, lá vem uma calúnia, lá vem uma injúria, lá vem uma difamação. Lá vem aquela língua ferina. Não viu, não estava lá, não sabe. Mas já está com o julgamento pronto. Sim. Impressionante. Impressionante como vocês são. Veja. O orgulho. Eu incorporo o Exu fulano. O Exu bate, prende, mata, arrebenta. É você ou seu Exu? Você está vivendo as glórias dele? Você está querendo ser ele? Mas o mais engraçado é que você se orgulha por essa entidade que está com tu. Acabar com a vida de fulano, destruir ciclano, prejudicar Beltrano. Você não se orgulha dele por ele ter feito uma cura? Por ele ter feito um transporte? Uma desobsessão? Por ele ter ajudado a união de uma família que estava se desagregando? Por ter ajudado na cura de uma doença difícil? Não, isso você não se orgulha. Agora, deve ter prejudicado que você fez um trabalho. Aí você se orgulha. Interessante, você é um médico maravilhoso. Mas no meu mundo você não é muito bem quisto. No meu mundo. Mas dizem alguns que Exu trabalha sendo pago. Se você der, Exu faz o que você quer. Então eu parei para me perguntar. Então, na verdade, eu sou seu empregado? Ah, entendi. Você me paga e eu faço. Eu sou seu empregado. Eu não sou, como vocês dizem, uma entidade de sabedoria e discernimento. Não. Estou aqui para lhe servir. Seja qual for a sua vontade. Acorda! Acorda! Não estou aqui para fazer vontade de ninguém. Estamos aqui e vamos continuar aqui para tentar abrir os olhos de vocês, com o que vocês estão fazendo com a existência de vocês. Esse, eu creio, seja uma das prioridades da nossa vida, esse plano. Seu Exu, o que o ser humano pode saber a respeito de magia negra? Magia negra. Magia não tem cor. Ela é magia. Energia. Energia. A partir de você manipulá-la, é que ela vai clarear ou escurecer. Clarear ou escurecer. Depende de você. Sim. Como você quer manejar essa energia? Prossiga. Um parênteses no que o senhor falou. Às vezes uma pessoa diz a outra assim: eu fui naquele terreiro e daí o Exu mandou fazer uma entrega pra ele, aquilo que ia demorar um ano saiu em 2 meses. Então vai lá, faz uma entrega pra ele, que lá dirigente ou dirigente dizem que quando mais rápido você precisa de uma coisa, é só fazer a entrega na encruzilhada. Vamos lá. Você pleiteava uma coisa que era justa. Uhum. Justa e correta. Porém, algumas energias negativas astrais prejudicavam o andamento disso. Justo e correto. Você foi, direcionou a energia do modo correto e as coisas se encaminharam. Tudo correto. Dentro daquilo que era de merecimento seu e dentro daquilo que podia ser manipulado e ajeitado no astral para que a tua vida no plano físico andasse. Equilibrou-se a balança. Muito bem. Mas você, quando fez isso tudo, você usou uma arma importantíssima. Fé. E a humildade de pedir, né? A fé. Sim, senhor. Sem a fé, você pode acender 1 quilo de vela. Você não vai a lugar algum. Sim. Se você não usar o verbo eu quero, você não vai despertar a energia. O verbo é força. Se você não despertar a energia e não movimentá-la, não vai adiantar nada. Agora, se dentro de toda a lei universal do que você obrigatoriamente vai passar nesse plano, isso ninguém altera. A sua história você escreveu antes de estar aqui. Não queira que eu vá reescrever o livro da sua vida, porque eu não posso. Não me é de direito. Fala com quem criou você, gerou você, a sua ancestralidade, desde lá do princípio. Pega aquele primeiro lá que fez a besteira toda, conversa com ele, aí pode ser que mude. Se você vem me pedir uma coisa que está fora, totalmente fora daquilo que é a tua história, como é que eu vou te dar? Se você já botou o joelho no chão, pediu a este que você chama Deus, eu chamo universo, pediu, ele não te atendeu. Eu estou acima dele, então? Eu estou acima das leis do universo? Não. Como é que eu vou te dar? Gente, a cada um, o que é de cada um. Uhum. Esse é o